Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade, Ronca Ronca. This is religion. Apresentação, Maurício Valadares. A Rádio Rock. Mas foi exatamente assim, desse jeitinho, que nós encerramos a primeira edição do Ronca Ronca no Teatro Odisseia. É mesmo? É, com Electric Ladyland, Jimi Hendrix, a rapaziada já tomando o rumo de casa, ali na fila, né? Acertando as contas com o imposto de renda. Com sucesso, Maurício. Dê um pouquinho mais de retorno pra mim, Demi, pelo amor de Deus. Aí. Alô. Melhorou? Oi, oh, yeah. Sucesso. E a música que nós abrimos o programa de hoje, aliás, bem-vindo à edição do Ronquinha do dia 19 de setembro de 2005. And the Gods Made Love. Logo depois, Have You Ever Been? E o bacana é que eu recebi alguns e-mails dessa turma que tava na fila acertando as contas com o imposto de renda ali. Porra, mas que loucura. Jimi Hendrix, foi conclamado o espírito de Hendrix, né? Para nos inspirar para as próximas edições do Ronquinha. Que sejam todas elas no Teatro de Sé, que caiu como uma vulva na festa. Certo. Então vou aproveitar esse seja aqui. Não, daqui já. a pouco. No programa de hoje teremos John Mayall, The Cure, Grand Funk. Elvis Costello, como sempre, até a chegada de Declan McManus, a Rádio Cidade. Sabia que ele vinha aqui, né? É? É, eu sem querer contei um segredo. Oh. Alter Kicks, um compacto 7 polegadas de Liverpool. A pedidos da banda Mop Top. Tá tocando Mop Top na Rádio Cidade? Toca sim nos programas. Collins, nosso amigo escocês. Dr. John Chuck D. The Lodger, uma banda de Leeds. Mas como mais uma curiosidade... Ai, ai, Demi, você me enche de inspiração cada vez que olho pra você e observo o seu sorriso. Não, é que tô espetacular, que coisa de doido. Renatinha, apostos, é? Apostos. Tá feliz hoje, Renatinha, né? Renatinha tava uma coisa de doido lá na Odisseia, né, cara? Singrando pela pista que nem um tatuí na areia, né? Esse é o Electric Ladyland de Jimi Hendrix, um disco absolutamente único, né? Um disco de 68, onde o Hendrix conseguiu reunir todas as possibilidades da formação e informação sonora. Que tem dub, tem música eletrônica, tem rock, é, tem folk, tem o caralho a quatro. Mas vamos parar, senão eu toco Electric Ladyland inteirinho aqui hoje, hein? Toca, pô! Mas como eu disse, coincidentemente hoje, programa meia-noite do dia 19, mas na realidade nós estamos no dia 20 já, de terça-feira, né? São essas maluquicezinhas que acontecem com o Ronquinha. Tá, Maurício, olha só. Então, exatamente há um ano atrás, no dia 20 de setembro de 2004, nós começávamos o Ronca Ronca na Rádio Cidade. E nós estamos, na realidade, iniciando um novo ciclo. E toda aventura radiofônica, quando eu começo... Inicio essa aventura com o cidadão David Bowie. E evidentemente, como nós estamos adentrando a um novo período, we know Major Tom's a junkie, strung out in heaven. Oh no, not again. I'm stuck with a valuable friend. I'm happy, hope you're happy too. One flash of light, but no smoking pistol. Control. Ronca, ronca. Cidade. A Rádio Rock. Mas então, mais uma vez, para trazer bastante inspiração pra gente, David Bowie iniciando esse ciclo do Ronquinha na Rádio Cidade com Ashes to Ashes. Faixa que pertence ao disco Scary Monsters. Lançado há 25 anos atrás, tá bom, não? Bom. Renatinha que me informou que tem uma consulta médica, mas depois de uma da madruga, abriu as pernas no bom sentido para ficar com a gente aqui ainda um tempo. Então, tem telefone, rádio? 2221-1029. Tá paga a conta? Tá paga, certinho. Qual é mesmo? 2221-1029. Então vamos pedir a nossa torcida que ligue para cá, principalmente os nossos ouvintes que estiveram no Teatro Odisseia sexta-feira. Evidentemente, agradecer ajoelhado, né? A forma super carinhosa, receptiva e positiva com que nós fomos recebidos pela nossa audiência lá no Teatro Odisseia, né, Demi? Então. Você esteve lá de forma linda. Maravilhoso, né? E como eu ia te interrompendo naquela hora ali, é pra falar sobre os apitos. Que apito, que história é essa de apito? Como eu não sei, muita gente boa não sabe. Conta pra gente aí, Maurício. É interessante que assim como nós temos uma leva gigantesca de novos ouvintes do Ronca Ronca na Rádio Cidade, nós tivemos sexta-feira uma quantidade muito grande de festeiros que nunca tinham presenciado, né, o Ronca Ronca, nunca tinham estado numa festa Ronca Ronca. Então, muita gente ficou sem saber se aquele apito era pra pegar, se era enfeite, se era pra comer, enfim. Mas a tradição ronquística mostra isso. Desde 1993, quando o Ronca Ronca começou na Torre de Babel em Ipanema, e depois circulou pelo Rio de Janeiro. Era da Fluminense ainda? Não. Fluminense, o clube? Não, o programa era feito aonde? Não, nessa época era... Não lembro. Tá. A gente tem o hábito de entregar apitos. Não é nada original, porque isso qualquer festa de reggae em Brixton, qualquer festa distribui apito e lá. Eu me inspirei pra fazer essa brincadeira aqui. E fica bacana pra caramba, né? Legal. E fica mais bacana ainda quando a maioria absoluta das pessoas presentes, elas se tocam que o apito é para ser usado mesmo. Aí vira uma baderna sonora, né, cara? E esses mesmo, tava contando pro a história dele, da praia e tal. Esses apitos, a marca registrada desse apito, ele ficou muito identificado com aquela história do ali de Ipanema, que a rapaziada apitava, né? Exatamente, a rapaziada apitava pra dizer que a sujeira tava chegando e Negozinho dá rumo ao aquela coisa acesa, né? Então, a rapaziada saía do condomínio, quando o Ronca Ronca era no condomínio, sobretudo as moças, iam pra praia com bolsa, a bolsa que ela usou na festa na sexta-feira, o Ronca Ronca era na sexta-feira. Ia pra praia no sábado com a bolsa cheia de apito. Então, os apitos começaram a ser usados ali, na praia, com a finalidade de comunicar a rapaziada a chegada da sujeira. E foi muito engraçado, tava comentando pro Demi, contando pro Demi, que quando a polícia chegou, descobriu, ficou profundamente ofendida com o fato, e gutunhou um monte de gente, né? E ela prendeu bolsa e aquela situação bizarra, como você estava contando, algumas que aconteceram com você recentemente. A polícia fotografou o material apreendido e eram todos os apitinhos do Ronca Ronca. Exatamente a mesma, né? A mesma feição do apito, o mesmo apito, né? Que tá, inclusive, o apito que tá na capa do CD do Ronca Ronca e é um adesivo que eu distribuí loucamente lá no Odisseia também, né? Enfim, tem história o apito. Mas enfim, começamos com o Jimi Hendrix, passamos para David Bowie e vamos à primeira novidade, uma ultra novidade, compacto 7 polegadas de uma banda de LEDs, absolutamente inédita no Ronquinha. O grupo chama-se The Lodger e a música Many Thanks for your Honest Opinion. Bom título. was ready to kill. He jumped out the window cause he couldn't sit still. Juliet was waiting with a safety net. Said, don't bury me cause I'm not dead yet. Why don't you tell me about the mystery dance? I wanna know about the mystery dance. Why don't you show me cause I tried and I still missed the fight. I can't do it anymore and I'm not satisfied. Well, I remember when the lights went out. I was trying to make it look like it was never in doubt. Thought that I knew and I thought that she knew. So both of us were willing, but we didn't know how to do it. Why don't you tell me about the mystery dance? I wanna know about the mystery dance. Why don't you show me? Cause I tried and I'm still missed the fight. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I was down under the covers in the middle of the night. Discover my left foot from my right. You can see those pictures in a magazine. But what's the use of looking when you don't know what they mean? Why don't you tell me about the mystery dance? I wanna know about the mystery dance. Why don't you show me? Cause I tried and I'm still missed up. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I can't do it anymore and I'm not satisfied. Desorientação total, abrimos a sequência então com The Lodger, compacto vinil 7 polegadas. Many thanks for your honest opinion, banda de Leeds. Logo depois, caímos aqui, né? Na terra. Brazuca? Brazuca, com o Mop Top e a música, a canção Bem Melhor. E fechamos com ele, Declan McManus, Elvis Costello Mystery Dance. Ô Demi, você que é um cara totalmente enfronhado aqui na Rádio Cidade, na hora que a gente vier armando de trazer o Elvis Costello aqui, você me avisa, hein, cara? Não, porque eu cometi esse ato falho, né? Logo de cara eu estraguei a surpresa. Né? Então a rádio está. O que é aquilo ali, cara? O que a Renatinha tá fazendo ali, cara? Vai tirar essa nem combina o ronca ronca. Situação desagradável, hein, cara? Mas enfim, você me deixa por dentro, tá? Dessas lógico. Situações aí do Elvis Costello, essa visita do Costello à rádio. Estão armando ele fazer um set acústico aqui, né? Tomara. Voz e violão, clima Emerson. É. Não é o nome do cara? Emerson Nogueira, né? Mandar um abraço carinhoso também aos nossos amigos, já estiveram aqui, o Cristiano já esteve aqui, que estiveram lá fazendo o som junto com a gente na segunda pista do Odisseia, né? É. O Shazam e o Cristiano estiveram. Viagem lá, então foi lá em cima também dançar lá, tava bom. É, meu amigo, tava. Tava o quê, cara? Tá bom pra caramba. Ah, tá. Vou falar no Shazam e no Resisto, momento grosseria, né, cara? Falamos do Elvis Costello, que é uma das atrações do Team Festival. Esse carinha aqui está entrando no programa, também estará no Museu de Arte Moderna. E já esteve no Brasil algumas vezes. Sabe quem é? Não, não. Quer saber ou quando depois? Quando depois, quando depois. name, but the bass player from the house band was the only one to escape from the coconut grove. It was a terrible thing, hundreds of people trapped inside. But this bass player got out of that place, man. He made a hole through the brick wall. Later he told me everybody was going for the doors. So I looked around me, took up my bass, and ran boom right through that wall. He said he could not believe it, but he made a door. Got some people out through that wall and got his bass out too, baby. You know what I'm saying? All right, y'all. Something like that in San Diego. A woman chased a guy out of a club while I was playing in Illinois Jack Kent's band. This cat pulled a knife on her, so she picked his little ass up and threw him down like a monkey. Great big broad, me and Jack Kent couldn't believe it, man. She says, now pick your knife up again. Went toward him, and this cat started running through the crowd. Turned around and prayed, and went through the wall. I used to be a little tough on boys, but I never hit a woman after I saw that. She not only cared about the man, but she was jamming. She had her dukes up, pow, like Joe Louis, boom. She boxed him, come on, motherfucker, pow. Raise your hands, baby, what gym did she go to? She's got to be Cassius Clay training. Yo, you know what I'm saying? Yo, let me tell you, it's just like that. Believe that, got the roll just like that. Roll it on, come on now. What the fuck is this? Ronca, ronca, cidade. Grosseria, que né? Que viagem é essa? É, duas grosserias, na realidade, né? A primeira... Deixa entrar a vozinha dele aqui, ó. You haunt my every dream. Esse é o Elvis Costello participando de um disco tributo ao Charles Mingus, que foi o tal do projeto que trouxe o Costello ao Brasil alguns anos atrás, também numa edição do Free Jazz na época, né? Quando ele cantou aqueles Boco Boco Todo Dormia, não sei, certo, mas eu contei aqui, né? Mas esse é um disco espetacular, e antes nós ouvimos o Chuck D, a voz principal do Public... Esse rapper quem? Hein? Esse rapper aí. Esse cara é o Chuck D, do Public Enemy. O disco é grosseria total, tem Amanda Gallas, Bill Frisell, Michael Blair, guitarrista espetacular, Charlie Watts na bateria. Tô falando algumas faixas aqui, percorrendo algumas faixas. Greg Coyne, Chuck Lavelle, Keith Richards, uma música aqui, cara. Coisa de maluco. Volta e meia eu mostro esse trabalho totalmente voltado à obra do Charles Mingus. As canções são do Charles Mingus. E antes nós ouvimos outro visitante do Team Festival, né? Evidentemente que ele não vem com esse peso todo, ele vem num set acústico, é o John McLaughlin, um dos principais guitarristas do planeta, cidadão inglês que já tocou com todo mundo, né? Já esteve no Brasil também, já se apresentou algumas vezes por aqui. Esse é um disco dele chamado Devotion, onde ele é simplesmente acompanhado pelo Buddy Miles na bateria, que gravou com Jimi Hendrix, Band of Gypsies. Extraordinário organista, tecladista, despirocado total, Larry Young, órgão e piano elétrico, e Billy Rich no baixo. É, meu amigo, viagem intergaláctica, cara. Telefone, não? 2221-029. Ter... Não temos promoção. Mas não vai ter. Caraca. Põe alguém no ar aí, põe alguém no ar aí. É, pega. Só pra gente trocar de ideia, né? Com alguma informação bacana que esteja acontecendo na cidade, inclusive. É. Site? Site sempre, né? www.radiocidade.fm. Que isso, cara? A minha? Ah, é. Ah, tá. Renatinha tá dando um toque bacana lá, né? Sobre a voz. Aumentei. Mas recentemente eu mostrei aqui um single, um compacto também, 7 polegadas, de uma banda britânica. Muito interessante, chamada Hall, H-A-L. E eu omiti uma informação muito interessante sobre o grupo. É que a música que nós mostramos é... Deixa eu ver o título dela aqui. É a música principal do compacto, chamada Play the Hits. Foi produzida pelo nosso amigo Edwin Collins, que teve uma cipituca sinistra, já saiu, tanto que produziu esse single bastante recente do Hall. Vamos ouvir o outro lado, virar o lado. Que cor é essa aqui? Eu sempre pergunto pra você, você sempre vai dizer a mesma coisa. Deixa eu ver. Hein? É a cor do Prince, né? É Lilás. Ah, hoje é Lilás, é. Então a música chama-se Bicycle. We took a ride, me a bicycle and mine, sweet love by my side. This is dedicated to the niggas that was down from day one. Welcome to Death Row. This should be played at high volume, preferably in a residential area. Ih, rapaz, a Renata tá perturbada, hein, rapaz? Presta atenção aí. Tá curtindo o programa ali, né? Então falamos do Edwin Collins, aí está o cidadão escocês ao fundo. Conhece, né, o Edwin Collins? É, toca aqui a Girl Like You. É, meu amigo. É desse disco aqui, sabia? Ah, é? É, cara. Ah, põe aí pra gente. Disco que trouxe. É isso aí. O disco que trouxe o Edwin Collins, formador do Orion Juice. Aliás, o site allmusic.com, que é uma referência absurda, quem quer informação, é sempre informação boa, bacana, está já com, há vários dias, com um destaque para o Orion Juice, a banda criada pelo Edwin Collins. Legal a música, né? É legal, pô. É. O álbum do Edwin Collins, esse um aí que tem a Girl Like You, chama-se Gorgeous George. Lançado exatamente há 10 anos atrás, meu camarada. Mais uma novidadezinha no Ronca Ronca de hoje, Demi. Tá preparado? Tô. Cinto de segurança tá forte. Aqui, tá aqui. Manda aí. Deixa eu ver o cinto. Opa! Novíssima banda também chamada Outer Kicks. Vem diretamente da terra dos Beatles, Liverpool. A canção intitula-se Oh Honey. Oh, lembre-se, forte é caranguejo que vai pra feira amarrado. Que calor, hein, meu amigo? É. Esquentou o ambiente total. Esse é o Ronca Ronca, o programa que orienta desorientando, conforme bem cunhou um dos nossos ouvintes, né? Aliás, por favor, Demi, você que é um cara enfronhado na Rádio Cidade, além de me passar as informações da vinda do Elvis Costello, joga um torpedinho aí. Quando é que a rapaziada vai fazer uma camiseta pro Ronquinha, cara? Aí tem Ronca Ronca, é verdade, o programa que orienta desorientando. É. Vou mandar essa, vou mandar. Mas tem reunião amanhã. Ah, tem reunião. Tem reunião amanhã. Fofa, os homens estão ouvindo agora. Aí ao fundo, o Sonic Youth, sempre muito pedido, razoavelmente tocado no programa da gente, mas que gloriosamente teve mais uma vinda ao Brasil anunciada essa semana. O Sonic Youth se apresenta no Claro Que É Rock, no Claro Hall, evidentemente, lá naquele lugar lá, como é o nome daquela? Claro Hall. É, onde é aquilo? Qual bairro lá? Na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca, eu sempre me esqueço que é na Barra. E junto na Trozobinha estará Iggy Pop e The Studios. Studios? É, meu amigo. Que também já estiveram, quase colocaram o canecão abaixo, né? O Iggy Pop, né? Quase colocou o canecão abaixo. Foi ver o Iggy Pop? Não, não. Oh, Deus. Bem, nós ouvimos o Sonic Youth com Bubblegum. E antes o Alter Kicks com Oh Honey. Você sabe quando eu tava saindo de casa, eu dei uma olhada assim no que eu tava trazendo, o programa foi montado aqui. Falei assim, pô, eu tenho a impressão que esse Ronca Ronca hoje vai ser bem relax, assim, o clima do fim de semana foi puxado pra Meirelles, né? Mas aqui a coisa se transforma, né? E a Renatinha passando pra lá e pra cá, a sua presença inspiradora sempre. Obrigado, né, cara? Eu tenho a impressão que a gente tomou um outro. Não consegue dormir, né? O nosso ouvinte ligou pra cá, o Cristiano ligou pra cá dizendo que tá ouvindo em alto, bom e cristalino som o Ronca Ronca pela internet. Volta, opa, e meia rola uma cipituca, né, aí na web, que faz o som ficar meio difícil de ser ouvido, né? Hoje, então, a coisa tá maravilhosa. Então, essa é uma informação bacana para os nossos ouvintes passarem adiante para amigos que moram fora do Brasil, mesmo em outras cidades brasileiras, né? O Ronca Ronca, assim como a Rádio Cidade inteira, pode ser ouvida, segundo o Cristiano, hoje, em um som bastante razoável. Mas olha que interessante, o som razoável. Essa é uma turma do selo Ninja Tune, selo inglês, chamada Home Life. Olha só. Você viu que eu mudei a velocidade? Do carvão ao diamante, do pequeno ao gigante, do negativo estagnado ao positivo operante, do teórico ao praticante, a distância é grande. Do carvão ao diamante, não é assim em um instante. Lapidação requer dedicação, paciência, persistência e determinação. Além de bom humor, logicamente, se quer manter sua sanidade, esses são os ingredientes. A vida é um presente, pelo que se sente e o que na mente se coloca. A filial é Benegão pela reeducação, usando a nossa voz para dar algo em troca. Verso carioca de credibilidade, retratando com simplicidade a nossa verdade. Pelo verso com maior versatilidade, em compromisso com vocês e toda a posteridade. Benegão, verso versátil, sem especulação, sem MC volátil. O som tem o poder de construir e destruir. Tá na hora da mudança, partiu, vamos aí. A filial, verso versátil, sem especulação, sem MC volátil. O som tem o poder de construir e destruir. Tá na hora da mudança, partiu, vamos aí. Eu sou apenas uma ferramenta empenhada no reparo de uma velha estrutura que não sustenta. A marreta que arrebenta o que era concreto, demolindo o império de modo discreto. Começar de novo, degustando e desfrutando de um novo sabor. Quem não é professor, mas educa por dor. Pela arte com amor, poderá propor nova noção de valor. Somos como escultores, pintores, escritores, obras de todas as formas, quadros de todas as cores. Somos como geradores, transmissores de energia, seletores de frequência, educadores, aprendizes, portadores da centelha divina. Somos todos nós, sem exceção, acredite ou não. Falta de percepção da situação compromete drasticamente seu campo de visão. Verso versátil, sem especulação, sem MC volátil. O som tem o poder de construir e destruir. Tá na hora da mudança, partiu, vamos aí. Benegão, verso versátil, sem especulação, sem MC volátil. O som tem o poder de construir e destruir. Tá na hora da mudança, partiu, vamos aí. Aprendizado básico, não nascemos pra ser escravos, nascemos pra ser senhores, não dos outros, mas de nós próprios. Em sintonia com o alto, sem alimentar o ego, ele morde na lição. Irmão, aprendizado é pra repassar, conhecimento não se trava, se transmite pra poder transmutar. Energia negativa, restritiva, em energia salutar, positivamente ativa. O som é muito mais que o entretenimento, ele que dá a direção, próximo acontecimento. Falta de discernimento, discurso pra enriquecimento. Deseduca o meu povo e lhe nega alimento. Eu não me contento com do movimento que insiste em inventar o crescimento de um novo talento. Pessoas pequeninas e sem argumento falam a linguagem do dinheiro e não do sentimento. Impossível voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo final. Come in, London. Come in, London Control. Ronca, ronca. Cidade. A Rádio Rock. Kinda sad. figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca that has many things in common with your program. Has tuned into your program today because of the Strokes. Conheço uma música que saiu dessa aí que você acabou de tocar. É mesmo? Dr. John, espetacular, acompanhado pelo Meters. E aqui ao fundo, ainda ele, Dr. John, que também está vindo para o Rio de Janeiro. Vai a Belo Horizonte se apresentar com Elvis Costello. Rapaz, eu já estou enchendo o porquinho ali com moedinhas para pegar um buzum e ir para BH. Posso até cantar para você. Veja só que festa de Peraí, cara. Que parilho, hein? Fala aí, mano. I walk on gilded splinters. Walk on gilded splinters. Puta que parilho, hein? E antes o Dr. John acompanhado nada mais nada menos que pelo Meters, espetacular banda de Nova Orleans, né? Raras são as formações de grupos musicais que conseguem ter o que o Meters teve ali com batera, baixo, guitarra e teclado. E coincidentemente o produtor do Meters, Alan Toussaint, cidadão também de Nova Orleans, a semana passada, sei lá, quarta, quinta-feira, eu tava encomendando um disco, uma coletânea dele que saiu agora, espetacular. Aí de noite eu liguei a televisão, David Letterman. Cara, o Alan Toussaint, o cara que fez o som de Nova Orleans ali, virado de 60 para 70, com produtor, com pianista, arranjador, cara espetacular. Ali era o pianista do programa David Letterman, junto com o Paul Schaefer, né? Aquele Sei. Carequinha de óculos que é o maestro da banda do David Letterman, que é aquele bocomoco da Vênus Platinada, disse que o bizarro quinteto 11,5 do Fortinho lá, do Gorducho, é bem melhor. Pô, presta atenção, né, cara? Nosso convidado tá na linha aí? Tá na linha, vamos lá. E aí, Bernardo? Beleza, Totó. Gostou aí do clima? Porra, muita resposta, cara. Bernardo, de viva voz, agradecer a sua... Tem um marreco som aí. Tá... Como é que é o som? O Demi conseguiu colocar um marreco entre nós dois aqui. Abaixa um pouco o som. Teu som tá alto aí, não? Não, já abaixei tudo. É o que eu tô te falando já há algum tempo, né, Demi? É, mas o que acontece, cara? Deixa eu abaixar aqui, peraí. Pois é, mas é aquilo que eu te digo já há algum tempo, Demi. Hein, Bernardo? Não. Diga lá. Agradecer, então, a sua presença no Teatro Odisseia. Um show espetacular e a vibração contagiante da nossa torcida, né? Pô, foi muita resposta, cara. Foi muito maneiro mesmo. O show foi, pô, os melhores shows que a gente já fez ultimamente, assim. A gente tava falando isso, todo mundo entre a gente da banda, assim, depois, hoje mesmo, conversando com o pessoal e tal. E uma galera, foi numa festa no outro dia, e uma galera que tinha estado no show falando pra caramba, então, muito maneiro. Bacana, então, mais uma vez, agradecer a sua presença no Ronca Ronca lá no Teatro Odisseia. E nós ouvimos você aqui junto com a filial, né? Pode crer, não. Maneiro, pô. A filial mandou... Acabou de mixar agora há pouco tempo. Exatamente, mandou um CD pra gente que já mostramos algumas vezes aqui. O marreco do Demi continua no ar, uma coisa maluca, cara. Você tá ouvindo ele, Bernardo? Você ouve? É o seu microfone aí que tá dando uma interferênciazinha, não sei o que acontece. Fazer um teste, olha só. Fala aí, Bernardo. Então, meu irmão, mas a parada que você falou que eu fiquei felizão, que eu tinha visto hoje mesmo também a história que vai ter do hip hop de estúdio, meu irmão, que, pô, eu tava nesse show do Canecão, foi realmente uma bomba atômica, o negócio é de primeira. Não foi brincadeira, não. Mas o lance é o seguinte, o Tito acabou de nos ligar aqui, dizendo, é que ele bota um efeito na minha voz aqui, uma coisa de maluco, né? Passando as atrações. Vai ter Flamengo também, né? Não, exatamente. Então a parada vai ser na Cidade do Rock, também lá na Barra da Tijuca, não vai ser no Claro Hall. Vai ter o Suicidal Tendencies, o Sonic Youth, Flamengo Lips, Nine Inch Nails e o Wig Pop com estúdios. Isso. Grosseria absoluta. Pô, vou ficar feliz com esse show, cara. Eu tentei ver de tudo que é jeito quando eu tava nessas viagens lá pra Europa, lá. Doide. Só que sempre pingava ou 2 semanas depois, 2 semanas antes que eu ia estar na cidade, nunca dava certo. Então a chance é essa, né? Tomara que você não viaje, né? Não, pô, não. Já marquei aqui, daqui não sai, daqui só sai de banditir. Vem cá, ô Bernardo, você se lembra de uma figuraça que circulava no Rio de Janeiro? Pô, tá foda esse marreco aqui, cara. Marreco cibernético. Puta que pariu. Mas é aí mesmo, aí na comunidade. Você lembra de uma banda que tinha nos anos 80 aqui no Rio chamada Água Brava? Água Brava, tô ligado. Cara, a primeira gravação do que o Plant fez, cara, foi no estúdio desse maluco aí, cara, que é Daniel X, se não me engano. Não, exatamente, o baterista era o Jacaré, uma figuraça, tocava pra caramba, já subiu. Porra, não tá dando esse marreco não, Bernardo, depois a gente se fala, cara. Valeu, meu irmão, fica com Deus aí, bom programa, tá o bicho. Falou, obrigado. Valeu, até mais. Mas o lance é esse, cara. No, na hora que liga... É, mas aí é problema técnico, né? É, pois tá. É. Vamos chamar aqui o Parreira, né, pra resolver. O Gil tá aí? Não, não tá, né? Cara, Dr. John... Puta que pariu. Mas, enfim, falando do Jacaré e do Água Brava, é... Uma banda que tocou muito aqui, que continua aí com uma sepituca ainda. Agora? Não. É. Enfim, muita gente fala de anos 80, das coisas que aconteceram, né? No Rio de Janeiro, já que nós estamos aqui na cidade maravilhosa. E, igualmente, muita gente se esquece de determinadas bandas. Vamos nos lembrar, então, do Água Brava. A música chama-se Pressão. É uma homenagem especial ao nosso saudoso Jacaré. Love is a sacred word. Love is the name of God. The entire universe is created with love, by love, and in love. Love is the beginning. Love is the continuation. Love is the end. Love for love's sake is divine. It is constructive. It is beautiful. Brings peace. Brings harmony. It brings joy to the lover and to the lover. But if love is based on selfishness, egoism, the very same love brings destruction. Peace and harmony is based on love and used properly by a selfless mind for the benefit of the humanity. Love knows no business. Love knows no bargain. Love never expects anything in return. Love knows only giving, giving and giving, without even waiting for a thank you. Such a love is the supreme one. Calor, meu amigo. Estonteante versão de Alice Coltrane, mulher do John, para o clássico absoluto Love Supreme. Essa bateria. Mamãe me acorde. E antes ouvimos o Água Brava. Pô, passamos da carne seca pra rapadura sem estilo nenhum, né, velho? Massive Attack, Massive Attack. Como é que é? Massive Attack. Que isso? Vai dar uma apertadinha aí? Pra hora, né? Homem invadiu ou não? Não, claro que não, pô. Nandão tá. Já tá ligado, né, cara? Vamos lá, então. Vamos voltar com a Alice Coltrane, cara. Você sabe que é pecado cortar. Lógico, a lógico. Não, lógico não. É. Amanhã tu vai ver o que aconteceu contigo. Vai lá. Bronca, bronca.